ansiedade cria caço, caçador. O amor, o ódio, a felicidade, o horror. De pés no chão eu vou seguindo minha trilha. A rua é minha casa e os mendigos minha família. A sociedade cria caço, caçador. O amor, o ódio, a felicidade, o horror. De pés no chão eu vou seguindo minha trilha. A rua é minha casa e os mendigos minha família. Cheguei chegando, mais louco do que nunca. Assistência nunca me deram, de quem será a culpa? Do governo? Não. Da polícia? Mas da sociedade que não sabe votar na eleição. Eu tô aqui, residente do DF, bairro nobre, meu abrigo arrodou minha sede. Cheiro tiner, o que me proporcionam? Hoje eu parei para pensar. Ainda sou criança. 9 anos, na rua sem estudo, sem casa, sem mãe, sem pai, sem futuro. Meu pai um monstro que o sistema criou. Sem emprego, um pé inchado, graduado na rodô. Largou minha mãe, que faleceu doente, na fila de um hospital e foi enterrada como indigente. Eu fui pra rua, minha única opção foi se ficasse em casa e apanhar dos meus irmãos. Sei de qual é, criança tem que estudar, tem que ter um lar, se alimentar e jamais trabalhar. Era meu sonho e se tornou um pesadelo. Hoje uso droga porque a fome aperta os nervos. A sociedade cria caço, caçador. O amor, o ódio, a felicidade, o horror. De pés no chão eu vou seguindo minha trilha. A rua é minha casa e os mendigos minha família. A sociedade cria caço, caçador. O amor, o ódio, a felicidade, o horror. De pés no chão eu vou seguindo minha trilha. A rua é minha casa e os mendigos minha família. Fico a observar como a vida é ingrata. Uns tem de tudo, tudo e outros não tem nada. Eu sou mais um número de estatística, esperando a morte chegar pelas mãos da maldita polícia. Político aqui nunca nos visitou. Algumas ONGs de fé vêm aqui pra nos dar amor, alimento, afeto, atenção. Coisa que eu não ganhava em casa e nem dos meus irmãos. De vez em quando rola um frevo a céu aberto. O último que teve me disseram que era abril pro rap. Muita gente calça larga, mó estilo. Naquele dia não agi como um menino. Vários shows, músicas da hora. Um rapper desceu do palco, me deu um abraço e me deu uma rosa. Fiquei a pensar, as madame diz que é marginal. Me lembrei, me recordei do show da Ivete no carnaval. Eu cheguei perto, ela me esnobou. Quando olhei para o lado, segurança me derrubou. A polícia me algemou e me bateu. E eu fiquei a pensar, o que é que eu fiz, meu Deus? A sociedade cria caço, caçador. O amor, o ódio, a felicidade, o horror. De pés no chão eu vou seguindo minha trilha. A rua é minha casa e os mendigos minha família. A sociedade cria caço, caçador. O amor, o ódio, a felicidade, o horror. De pés no chão eu vou seguindo minha trilha. A rua é minha casa e os mendigos minha família. Seu chapo coco cheira até umas horas e vou dormir. Melhor pra mim, esqueço a fome só assim. Ninguém dá nada, um caldo, um pastel. Mas um real pra compra, tine, parece cair do céu. Aí não tem jeito, é o jeito eu ir comprar. Senão os cara que é maior que eu vem me tomar. Dormir é roça, jornal e papelão. E o medo dos boy incendiar mais um cidadão. Vou me jogar, quero sair dessa vida. Primeiro emprego se não tem nenhuma oficina. Artesanato, grafite, b-boy. Só mesmo em sonho aqui é o ódio que corrói. E a solidão, amarga do fim de semana. Vejo as crianças que são futuro e a esperança. Bem arrumadas, com os pais do lado de mãos dadas. E eu deitado, cheirando cola na calçada. Esse é o fato ocorrido que eu relato. Eu sou mais um que não tem nada no prato. Mas tô tentando te livrar do inferno e abrir os olhos dos políticos para o descaso.